755, confirme, o senhor já avisou com o campo? Pois, chefe, passando sempre agora no momento. O voo 755 poderia confirmar a que altitude visualizou o campo? Na verdade, a gente, por chuva, não é por teto não, tá? Avistamos um pouquinho antes de cima. Copiado, então o senhor tem pouso autorizado na pista no zero, vento de 1,60 graus, 0,4 nós ajustamos 0,15, a pista molhada devido à chuva passada. Ok, livre pouso, 7,5. Que Bravo Whisky, prossiga. Livre acionamento, Whisky, Bravo Whisky, chame táxi. Tchau. Sente, autorizado 4.500 pés pro Oscar Papa Golf. A possibilidade sim, mas em foto que eu não tenho nenhum plano no sistema, tá ok? Culpa do Bill Gates. Qual é a distância de Salvador do destino? Aproximadamente uma 90 milhas. 90 milhas, gente. Sul de Salvador, o Xenerme é 327, solicita? Prossiga. Solicita o voo nível final 180 e proa de Ilhéus, se possível. 180 autorizada, aguarde a proa direta de Ilhéus com centro Recife. Gente, aguardando a proa direta de Ilhéus... Autorizado nível final 180, pro Xenerme 6327. Chefe, sobre o chefe. O senhor tem táxi aprovado, chama interseção por ingresso, Whisky, Bravo Whisky. Olimpo 03, autorizado cruzamento da 1028, chame levando Fátima Militar, Olimpo 03. Voo no 755 no solo aos 24, libera a pista próxima interseção à direita, chame solo frequência 121 do decimal 9, senhor. 219, vai liberar 755. Zero um, sim. Alô, 755 livrou. 755, ciente, táxi autorizado, Alfa Juliette, porta 6 dúzia. Alfa Juliette, 6 dúzia. Força aérea 2704 na minha escuta. Pronto, cópia. Já de Salvador, Porto Seguro, uma centena, via Golf 677, subida coral, curva direita, pista 10, 0271 é o código, 1208 é o controle. 3325, eu não consegui contato via telefone para sua proa direta de Ilhas. Gente, vamos solicitar então assim que tiver contato com o Recife, chamando o Recife agora 125 decimal 1, alternando 13325, hoje não é 6327. Joker 01, tá na minha escuta? A Afirmativo, a gente acabou de entrar em contato com o Centro Recife, o plano do senhor não está autorizado devido às condições meteorológicas em porque Fortaleza está fechado o aeroporto, tá ok? Então não está autorizado o plano inicialmente. Na final da 1-0 com 393. Bolo 396, complete final, chame torre no 86. 86, graça, 396. Voador, uma boa, 396, final baixar travado 1-0. Bolo 396, travel avistado, ajuste no 0 no 5, check trem, confirme, tem o senhor tem a pista vista? Afirmo, tem uma pista vista, baixar travado. Bolo 396, tem pouso autorizado. Na pista 0, vento 170 graus com 04 nós. Tem pouso 10, 396. Dael, Leda, Bridge, curva à direita após a decolagem. 5503 é o código, 1208 é o controle. Pastor 2-0, cotejamento correto, livre acionar, chama para iniciar. Uhum. 2704, até o hotel, chama no hotel. Salvador, muito bom dia, 5245 da Serra, autorização para Montes Claros. 5241, autorizado, Montes Claros 200, a subida Arbor, após Arbor, é left, corrigindo, após Arbor, a posição Vitor Charlie Oscar, a primeira curva direita após a decolagem, o código transponder é o 5561 e o controle 1208. Autorizaram Montes Claros no nível 200, a saída é boa, após a boa, vitória da conquista, primeira curva direita, 5561 no transponder, 1208, o controle de saída, entrepiste 5241. Correto, chama para pushback e acionamento. Chamara. Fala Salvador, boa tarde, gol 9032, centro da informação, Sierra. 9032, aguarde com a Pega Leão. Saída prevista, Sierra. Dael Leda Bridge. Bravo Whisky autorizado a decolar da pista no 7, vento no meio, 0 grau, 04 nós, ajuste no 0, no 5 Whisky, Bravo Whisky. Atento à estreita turbulência do Boeing 737 da Gol, acabou de cruzar a pista no 7. Guarda. No solo 3-0, libera a pista para a próxima interseção à direita. O chame solo em 1-2-1, décimo 9, senhor. 2-1, até. Até daqui a pouco, 3-1. Torcia para o Barreira. Ciente, passarei da guarda. Guarda, não tem nada para avançar. Fala, uma boa, 3-1, ele para você, escuta. 3-1, prossiga via Alfa, reposta antes da Juliette. Ah, antes da Juliette eu vou, 3-1. Bravo Whisky, decolou de Salvador aos 3-1, chame controle 120, decimal 8, bom voo. 208, escravo ciente. Controle Salvador, Papa Romeu, escravo Whisky, boa tarde. Que Bravo Whisky, contato radar, sobe e mantém nível de voo 280, saída Alfa ou vigilância. Subindo 280, Arbo, isso Bravo Whisky. Meia, na escuta. Desde a minha escuta. Portão 01, o senhor está aprovado. Alfa Juliette até o portão 01, senhor. Alfa Juliette 01, graça, 36. Salvador, Ocean 63, 04 no portão 5 para o pushback acionamento. 14, guarde para o push. Guardando. P314, coordenação com aquele solo, irá entrar no pátio principal um Boeing da Gol em direção ao portão 01. Após o mesmo livrar sua cauda, o senhor tem livre o pushback acionamento, chame táxi, senhor. P314. Afirmativo. Ok, após o Boeing da Gol ingressar para o 01, estamos livres para o pushback acionamento, falaremos táxi. Obrigado. Força aérea 2704, está pronto para o cruzamento? Para o cruzamento, por favor, táxi. Está autorizado o cruzamento, força aérea 2704 e prosseguiu o táxi via Delta Alpha Juliette. Chama na, antes da Juliette. Delta Alpha Juliette, camarada com a Juliette 2704. 2704, me confirme, por favor, o PLB? Uno, uno. Pouse ciente. Joker 01, notara, me escuta. 01, Recife acabou de entrar em contato comigo e nos informou o seguinte: Fortaleza está bem abaixo dos mínimos, as condições meteorológicas lá estão bem deterioradas. Se o senhor quiser, pode prosseguir e decolar para Fortaleza, só que o senhor deve ter combustível reserva para prosseguir para uma alternativa, tá ok? Isso o Recife pediu para a gente deixar bem claro para o senhor precisa ter esse combustível reserva, tá ok? Para Confins, sentido aqui. Sim, já aguarde copiar Confins 5729. Na sua escuta, próxima copa. Joker 01 não copiou o solo Salvador? Senhor, mas me confirme, por favor, se ela prosseguir para a decolagem, tá ok? De 032, está pronto para cópia? Pronto, sigam 9032. Autorizado o plano para o Galeão, nível de voo 400 via Pêrzulo 10. Subida da El, Leda, Bride, curva direita após a decolagem. O código transponder é o 5403 e o controle em 1208. Sente, autorizado o Galeão, nível 400 via Pêrzulo 10. Decoda 10 com curva direita da El, Leda, Bride. Aciona 5403 e o controle 1208, voo 9062. Voo 9032, cotejamento correto, vamos para pushback acionamento. Vamos lá. 2704, para a direção. Vai ficar atento ao pushback do tráfego à sua esquerda e após pode ingressar via Juliette, Alfa, via Juliette corrigindo pátio principal e Índia. Na Índia, vai chamar a torre 186. Na Índia, chamará 186, a torre 2704. Ok, ainda não chegou a CHG aqui no sistema, vou pedir para o senhor aguardar só mais alguns instantes, assim que chegar aqui a CHG eu modifico o plano e libero o ponto, ok? Solo, gol 9032, puxa acionamento no 8. 9032 no 8, autorizado, chama para início táxi. Vale, chamará 9032. Passaredo 2231, pronto, cópia? Copia 2231. Autorizado o plano para Barreiras 340, vai prosseguir direto, subida Momo, Cogibo, após direto primeiro fixo, que é Dedor, primeira curva à esquerda, após a decolagem, capiteirão no 0. 5552 é o código, 1208 é o controle. Autorizado Barreiras 340, no perfil da Momo, Cogibo, após Dedor, decolando 1 no 0, primeira curva à esquerda, o transponder 22, o controle 120 decimal 8, passaredo 2231. Passaredo 2231, no cotejamento correto, chama para pushback acionamento. 2231. Por 20, tá autorizado o táxi até a hotel, chama no hotel. Era 2704, se tiver condição já pode ingressar via Juliette, tá ok? Gente, eu estou na Juliette, eu estou na 5-0-4. Passe de conta por 5-7-2-9? Agora, autorizado com FINS 360 via Pêrzulo 10. Subida da El, Leda, Bridge, curva direita após a decolagem. O código transponder é 5540 e o controle é 1208. A frequência no 260, alterno 288. 260-288, obrigado, boa tarde. Curva direita para decolagem, 5540 no transponder, 1208, o controle 5729. 5729, informe que pelo plano a aeroporto do senhor é Pêrzulo 10, bridge, a Pêrzulo 16. Então, após bridge, o senhor vai direto a Pêrzulo 16, tá ok? Ah, ok, eu estava ciente aqui. Aperto no número 6 após brilho, 5729. Correto, chama para puxar essa cara. Vamos lá para o próximo, 5729. Para o táxi, o chinelo 6304, temos 163 a bordo, alternando Salvador com 3 horas e 10. Táxi autorizado via Pátio, Índia e Alfa. Ponto de espera, chame 286-6304. Táxi, Pátio, Índia e Alfa, ponto de espera 186, obrigado, boa tarde. Matel para o cruzamento, passe toda a gente. Tente manter a posição, o pastor 20. Mantém o hotel, pastor 20. 3155 da frente da Tango, para Copa Guarulhos. 3155, minuto, cópia. Guarda. Joker 01, não está na minha escuta. 219, você na autorização? 219, afirmativo, para conquista, 1 minuto, cópia. Escuta. Joker 01, não está na minha escuta. É, solicita mais uma vez passar direto para o Itapituba devido ao mau tempo. Táxi via Pátio, Índia e Alfa. Ponto de espera, chame torre 186. Pátio, Índia e Alfa. Ponto de espera 186. Gol com 9036. Polo Azul 4118, solicita com fins no 360. Azul, minutinho, cópia. Não aguardo. Joker 01, tá na minha escuta. Força aérea corrigindo, pastor 20, autorizado o cruzamento da pista e prossigo táxi Delta, Alfa e me chamam Cisa Juliette. Mesmo cruzamento, Delta, Alfa, chamarão Cisa Juliette, pastor 20. Então 3155, tá pronto para cópia? Afirmativo. Autorizado plano para Guarulhos, nível de voo 340, subida 340 via Pêrzulo 44. Subida da El, Leda, Eudes. Da El, Leda, Eudes, com a primeira curva à direita. 5456 é o código, 1208 é o controle. Autorizado Guarulhos, nível 340 via Pêrzulo 44. Decolada 10 curva à direita, da El, Leda, Eudes. Acionando 5456, controle 208, são 3150. E o controle no 208. 208. Correto, chama para pushback e acionamento. Camarada. Força, pastor 20, me confirma o PLB? Pastor 20, me confirme PLB? O PLB é 23, pastor 20. 23, sim. O senhor está visual com o gol taxiando? Afirmativo, visual. Vai seguir o gol, prosseguir o táxi via Juliette, pátio principal, Índia e Alfa. No ponto de espera, vai chamar a torre 186. Seguindo o gol, Juliette, pátio principal, Índia e Alfa. No ponto de espera, torre 186, pátio torre 20. 5219, pronto, cópia. Azul 4118, pronto, cópia. É o gol 1925, boa tarde, informação é a Tango. Gol 1925, acione identificação. Chegada bom, se desça para 4.000 pés, ajuste no 0 no 5. 4.000, no 0 no 5, chegada bom, se o 9 desceu. 08. Gente, autorizado com fins no 360, Upzulu 16, saída da El, Leda Bridge, transponha 5564 e o controle é 208, azul 4118. 4118, cotejamento correto, chama para puxar back estacionamento. Chama para estacionamento, 4118, obrigado. Joker 01 na minha escuta. Fala, o trip 5241 está no pátio 3, posição 3, pushback estacionamento. Autorizado, chama 3 destaques. Chamará, 5241. Trip 5219 está na minha escuta. Firma na escuta. Pronto para a cópia. Prossiga. Autorizado conquista, nível de voo 200, vai prosseguir direto na rota, subida árvore após árvore elefa, curva direita após a decolagem, 5575 é o código, 1208 é o controle. Agora o controle de Salvador em 1208, tem um bom voo, senhor. 1208, obrigado, um bom trabalho, 6314. Salvador, o pastor 20, um ponto de espera, próximo. Gente, postura 0, mantém um ponto de espera. Mantém, 2-0. Paracionamento para o track 5729, ponte número 2. Vai iniciar de imediato? Acião de imediato, 5729. Autorizado, Web Champrini Stacks. Vai para o Stacks 5729. Salvador, boa tarde, 75, tem informação, dando autorização para confins. Quem chamou para a cópia foi o 1755? Isso, com a Tango. Está autorizado o plano para confins, nível de voo 360, a subida será da El, Leda, Bridge, via, corrigindo a aerovia, peso Luna 6, tá ok? O código transponder é o 5566 e o controle 1208. Autorizado então, 360 para com Tael, Leta, Bridge, depois do Luna 6, será aerovia. 5566, é o transponder 1208. Correto, chama para pushback estacionamento. Chama lá. Salvo, salvo da passarela 2231, na remoto no 4 para pushback estacionamento. Autorizado, chama para destaque. Chama lá, 2231. 3104. Obrigado. Rolagem do gol, anima até a torre 2-0. Afirmativo, agora só vou verificar a CHG, tá ok? Que não chegou aqui pra mim ainda. Fala, Salvador da 3217, copia Confim 360. Fala, Salvador da 3217. 3217, aguarde cópia Confim. Cópia 3217. Está autorizado com FINS 360, aerovia Pesulô no 6, subida da El Leda Bridge, curva direita após a decolagem, o código transponde 5544 e o controle é 1208. Autorizado com FINS 360, e a Pesulô no 6, subida e após direto com FINS. Decola da 1-0, curva direita, perfil da El, Leda, direto Bridge. Aciona 5544 e o controle de saída 120 nesse momento, da 3217. Correto, chama para pushback estacionamento. Vamos lá. O trip 5241 para o táxi, que é o B62, eu estou no meio de 3 horas e 30, alterna CA Bravo, Bravo Hotel. 9032, decolou uma antena pro. Voo 9032, sobe e mantém nível de voo 400, curva à direita na proa de Leda, vigilância. Direita na proa de Leda, 400, gol 9032. 5729 para o táxi, com 155, 3 horas e 10, Brasília. Táxi Indy Alpha, ponto de espera, chame torre 186. Indy Alpha, quando ponto no ponto de espera, 186, 5729. Azul 4118, pushback acionamento, posição 3. Aguarde. Aguarde. Estou 2-0, decolou de Salvador aos 4-6, senhor. Chame controle agora em 1-2-0, decimal 8, tem um bom voo. Chamar o controle 208, pastor 2-0. Perna Brasília. Me confirma menos o POB, 4-2? 4-0, 40, 3 horas e 40, alterna Brasília, claro, tá. Sem destaque autorizado, pátio Indy Alpha, ponto de espera, chame torre 18-6. Pátio Indy Alpha, 186, Passaredo 2, 2, 3, 1. O trip vai seguir o Webjet até o ponto de espera, lá chame torre 18-6. Segue o Webjet, no ponto de espera 18-6, 5241. Falou, TAM 3-1, 5-5 para o posto de acionamento, 09. 09, ciente, vai aguardar apenas a passagem do Passaredo da retaguarda e após inicia. Após o Passaredo, livre o posto 3-1, 5-5. Serviço de vigilância. Sobe ao 260, Madael Pastor, 2-0. Boa tarde, ATP 5241, no próximo ponto de espera pronto. 5241, mantém o ponto de espera? Mantém. Solo 418, pode confirmar a previsão para o pushback finalmente? 30 segundos. O Fosfera 59 no 4, acione identificação. Chegada a bom, fidência mantém o 060. Puxa o acionamento no 3, chama o táxi, o 418. Tem até 5 mil pés, somente após curvar-se à direita. O 5729, tem condições? Afirmo, vai manter 5 mil pés no eixo de decolagem, 5729. Web 5729, então tem livre decolagem da pista no 0, vento 2-0 graus, 059, ajuste 1015, senhor. Gente, livre decolagem 5729 e 15. Torre Salvador, muito boa tarde. É o triplo Papá Romeu Lima para cruzamento do campo, atenção ao setor norte. Copiado triplo Papá Romeu Lima, autorizado o cruzamento do eixo decolagem pista 1 no 7, senhor. Chame 500 pés para cruzamento do eixo decolagem pista 1 no 0. O triplo Papá Romeu Lima. Senhor, só corrigindo, a questão não é cruzar a 1-0 no litoral, é para ir para o setor norte. Gente, então da presente autorizado, autorizado cruzar o eixo de aproximação pista no 0. Chame o setor norte do campo, triplo Papá Romeu Lima. Vai chamar o setor norte, o Papá Romeu Lima. Trip 5241 ali, mantém pista no 0. Ali mantém 1-0, 5241. Trip 5488 speed 200 knots. You are number 2 for landing. 200 number 2, Roger. 5488. Pastor 2-0, autorizado voar a posição bridge.